Desculpa aqui, viu, Denis? Essa primeira música que eu toquei foi de uma banda francesa chamada Phoenix. Eu vou tocar mais três músicas dela. Era pra dizer isso, né? Surpresa, né? E a próxima música que eu vou tocar é de uma banda canadense chamada Metric. Espero que vocês gostem. Vocês estão desanimados hoje, viu? Não sei o que houve. Tá mais, gente. Thank you. Essa aqui é em homenagem aos minigameiros. Ah não, acho que curte videogame. Seja o que Deus quiser, que essa é difícil que só tocar. Ter que desintegrar essa bateria. Então vai ter que criar o microfone. pra lá o teu brinquedo. Lá da caixa. Isso. Aí, aí, bem. É, deixa eu começar agora. Agora eu vou chamar ele, o ciclista da turma, só vai pra aula de bicicleta. Ele que é baterista, já é profissional, né? Toca todo final de semana, é. Rubinho, não vai ter. É porque mudou o negocinho aqui, vocês estão sabendo, não, mas... Vamos lá. Pronto? Thank you. Acontece as coisas ao vivo, né? Isso, vou falar. Phoenix também. É massa. Vamos lá. Chegando bem aí, como é que tá? Ah, tá. Você tá implicando comigo desde ontem, meu irmão. Deixa o esporte pegar o Santinha. Entendeu? Thank you. aqui foi do Metric também, acho que vocês perceberam. Só toco duas bandas. Vamos lá, vou fazer mais uma do Metric. Um pouco mais pra cima. Se vocês quiserem se levantar, pular, sei lá, dançar, fica à vontade. Meus amigos, tá aqui. a Denis, a Júlio, pessoal da livraria, certo? E queria agradecer especial a Júlia. A minha primeira apresentação, eu esqueci de agradecer a ele. Então, ralou pra caramba comigo hoje, velho. Léo. Daniel, a Toma, tá, todo mundo, você foi, tem que gravar todo mundo, é curtinho, valeu, curtinho, valeu, valeu todo mundo, só lembrando que, eu vou tocar o palco, cara. Pode não ser a última também, eu queria agradecer a meu irmão que... Tá filmando. É porque ele não tem vida inteligente, ele não vive. A Nana Paula, minha namorada. É, tá bom pra caramba esse laser no olho dela. Vamos lá. Gente, valeu, viu? Foi massa. Espero que vocês tenham gostado também. Vai ser um dos primeiros de muitos. Denis? Denis? Posso botar abaixo essa livraria agora? Posso botar abaixo essa livraria agora? De preferência, não, porque tem muita gente. Lá vai. Oi, Maê! tênis ainda. Escolha. Vou tocar a Listomene, então. Não, foi a maioria. Eu vi Listomene. Vamos lá. Posso? Thank you. Valeu todo mundo, obrigado. Valeu. Espero vocês na próxima. Valeu, Rômulo.